criança é braba, né? Aí, Ananias, fumou da Colômbia? Não sei. Não sei se é reggae. Não sei se é rap. Será que é funk? Não sei, tô louco. Admiro os índios que descobriu a maconha. Aquele do verdinho que eu gosto mais do que lasanha. Deixava a bola sem, depois a prensa passa. Espinafre na brasa, índio quer fazer fumaça. Admiro os loucos que descobriu a maconha. Aquele do verdinho que eu gosto mais do que lasanha. Deixava a bola sede, puxa, prende e passa. Espinafre na brasa, índio quer fazer fumaça. Índio quer fazer fumaça, Ananias é pajé. 4:20 é muito tarde pra dar um tapa no bazé. Acende mais um fino que hoje eu quero ficar louco. Bota gelo no Dalmor e mistura é bagua de coco. Puxa, prensa, prende e solta. Mas que maconha boa que sustenta com uma bola. Não passa pro serrote que se não fuma come. O verdinho na mão dele cola tipo Super Bonnie. Um monte de quebradinha na bolinha de meia. Tava eu e o RJ com as maconhas de primeira. Um grita da Colômbia, ele lesado desreceba. Foi aí que fiquei louco do que veio da natureza. Admiro os índios que descobriu a maconha. Que hoje eu tô chapado, fumei até a última ponta. Nessa louco de novo, 16 nunca tem boi. Em terra de saci, uma calça veste dois. Admiro os índios que descobriu a maconha. Aquele do verdinho que eu gosto mais do que lasanha. Deixava a bola sem, depois a prensa passa. Espinafre na brasa, índio quer fazer fumaça. Admiro os loucos que descobriu a maconha. Aquele do verdinho que eu gosto mais do que lasanha. Deixava a bola sede, puxa, prende e passa. Espinafre na brasa, índio quer fazer fumaça. Todo dia é desse jeito aqui na periferia. Tem vários moleque, também várias meninas. Juntando lá na praça de todas as quebradas. Se tem um do verdinho, tem fumaça apressada. Na mente dos moleque que chapou o coco. Se avista um giroflex, todo mundo sai no louco. Se a polícia enquadra, põe todo mundo no chão. Se que sentiu o cheiro, falou não nega não. Nós tá de quebradinhos, mas seco tá na mão. Tu quer fazer fumaça, nós quer fazer furacão. Hoje no centro louco da erva natural. Quem terra que colomba habita não tem pra cabral. Admiro os índios que descobriu a maconha. Aquele do verdinho que eu gosto mais do que lasanha. Deixava a bola sem, depois a prensa passa. Espinafre na brasa, índio quer fazer fumaça. Admiro os loucos que descobriu a maconha. Aquele do verdinho que eu gosto mais do que lasanha. Deixava a bola sede, puxa, prende e passa. Espinafre na brasa, índio quer fazer fumaça. Aê, MCRJ, hein? Salve Danny Borges, salve pra quebrada MT. Tamo junto, família MG. Pode pá, bola de fogo, tio, Joel, Alif, Fabinho Gordão, Wesley Pitbull, Corintiano, Lilim, Velho Xixa, Léo VDM e Bigode do Maraca. Só os loucos.